exércitos vêm contra mim, lançam dardos e flechas no mal. Seu poder aparente me faz estremecer, mas eu visto a fogaça do amor, da justiça o escudo da fé, minha espada é a palavra de Deus. Forte eu sou, oh Deus, sou invencível. Eu fui escolhido por Deus, separado para uma missão. Fui chamado pro bem defender. Deus me enviou pra daqui, minha força provém do Senhor. Forte eu sou, oh Deus, sou invencível. Com Deus venço leões, não vou temer. Com seu poder, invencível com Deus, sou invencível. Com Deus, venço leões, não vou temer, posso vencer. Invencível com Deus.